E essa daqui é mais uma que está lá no YouTube, foi preparada com muito carinho para vocês. O refrão dela é mais ou menos assim: não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar, mas você fez tão... Como é que é? Não era pra me apaixonar, não era, não era, não era, não. Ei, Juízla, não era pra eu te amar, mas a gente não manda no coração, né? E as coisas acontecem. Eu te falei que era só por uma vez, só uma noite, uma aventura e não se envolver. Mas quando te beijei, senti algo explodir por dentro. Então de repente a paixão me flechou. Foi o quê? Foi um tiro certeiro que acertou no meu peito. Canta bem alto, vai, vai, vai. Duas mãozinhas lá em cima dizendo: mas você fez tão... Algo explodir por dentro. Galera da Francesa PM, tamo junto. Foi um tiro certeiro de amor. Coração não aguentou. Pra me apaixonar, mas você fez tão perfeito. Parceiro Nando, você fez tão perfeito. Não era pra eu te amar, e não era, não era. Beijo grande. Pra eu te amar.